que fique baseado. E aí, cê está comigo? Então fique baseado. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. É exatista pro grave. Quando eu canto, o baile estremece. É exatista pro grave. Quando eu canto, o baile estremece. Quando eu canto, o baile estremece. É exatista, tu grave. Quando eu canto, o baile estremece.